5 o 3 4 0 2 3 4 2 6 4. Controle 199 decimal 35, bom voo. 1935, grato, boa noite, 856. Now, if you cancel 12, provide 45, enable 126, get mounted, right? Meia, boa noite, contato radar, saída Pouca, transição Aracaju, sul a nível 390. 390, na Pouca, Aracaju, bom 856. Whisky Yankee Tango, descendo 2000 pés, está autorizado, ele é S100 Glide, reporte localizador. Whisky Tango, reporte localizador, Whisky Yankee Tango. Pós do Sim Salvador, 1-0-3, Whisky Yankee Tango. 1-0-3. Controle, muito boa noite, Objeto 6720, transfere. Web 6720, boa noite, contato radar, decolagem, saindo da El Bless, uma nível 340. El Bless, 340, 6720. Taxi via Lima, Mike Quebec, chama para cruzamento da 17, Juliette Serra. Saída web 6720. Mateta. Gol 856, agora com o Centro Recife, 2685-2545. 2685-2545. Afirma um bom voo. Obrigado, boa. Tanto o seu localizador. Esquece da torre, 186. 86, obrigado. Aquariano da 306, tá? Aquariano de Zóio, solicita prazo pela direita, no certo. Direto prazo, muito graça, Arepa. Legal, Luiz Capitão. Seguinte regras, regras visuais aos 47, autorizado. Reporte nacional no 7, o Yankee Tango. Reporte nacional no 7, o Yankee Tango. Ente, que seja o GC, a frequência livre estacionar. Mensagem 2-0, Sumi Centro Recife, no 3325, alterno 264. 3325, 264, obrigado, bom trabalho. Mente. Descendo até o 050, tá 3894, ajuste 1013, aguarde LS X-Ray, pista na 0, então 38 nas 4. Mari, descendo para 050, intenção é RNAV da 1-0, então 38 nas 4. Sente, copiado. Vai ser livre ao estacionar, Yankee Tango. Alô Salvador, boa noite, Otan 8002. Seu 360, aguarde cópia. Aguardando, é, a saída prevista é a da El Blast, senhor? Firmo. Obrigado. Controle Salvador, boa noite, gol 1273, sentido a TIM, quando autorizado, vou aprando 367 para o GPS. Bono 273, boa noite, senhor identificação, desse nível 040, a chegada bom, você pode ser autorizado a RNAV. Positivo, sente, se possível ingressar no procedimento RNAV a partir do Serra Vitor 367, que coincide praticamente com o Pedro. Sem problemas, então o meu presente está autorizado 367, 1273, aguardando a autorização para a final, RNAV. Positivo, da presente 367, aguardando a autorização do sinal Renato. Bom, 273, muito obrigado, descendo para o 40. 14, 19 decimal 35, controle de saída 5076, nosso transponder, TAM 8002. 8002, gate 11, reporte para o táxi. Não, reporte para o pushback, senador. Após etapa, é altitude? 2.500 pés, com ajuste 1013. Ok, após etapa, 2.500 pés, 1013, TAM 3895. Autorizado táxi Juliette Alfa, no ponto de parada 10, chamar a torre 198, eu sou Medusa e Kenigá 1093. Juliette Alfa, no ponto de parada, chamar a torre 1860, gol 1764. Boa, 64, acompanhado, tá na terra. Chegada a mão, desça para o nível 0620, reduza para 2509. Ok, 0602509, perdemos contato com o centro da 3560. Autorizado Galeão, nível 340, copia? Somente o 380 disponível? Sente, então aguarde para a cópia 380 Galeão, gol 1601. Guardando. Sim, decola da 10, vento 110 graus com 7 nós. Ali decola 0, gol no 764. Sequenciamento de tráfego, curva à direita, proa 150. Limite será a radial. 270 do VR Salvador. Direita 150, limite a 270 de Salvador, tá 3560. 3894 complete, sinal R9, pista 10, chame agora Torre Salvador em 18.62. Você chama a torre 18.62, tá 3894. 1273, altímetro 0012, informe sinal do procedimento R9. Positivo, ajustado 10012, autorizado R9, chamaremos passando 366. Reduza para 2209. Já está mantendo 2209, está 3560. Motor de Salvador, muito boa noite. Gol no 764, passando a segunda. Gol no 764, contato rodando a decolagem. Chuva para o nível 400, saiu da gole e transição fita. Agora eu fiz o número 400, 3560, desça para o nível 050. 050, tá? 3560, mantendo 2009. Novo limite agora a radial 260 do R Salvador. 260. Vai passar agora o 367, o gol 1273. Forma nacional visual com a pista 273. 273. O nome 01, autorizado pushback acionar, reporte para o táxi. Autorizado para estar lá, o nome 01. Salvador, o T8002 está acionado com 143 a bordo, estamos com 4 horas de autonomia alternativa em Guarulhos, para o táxi. T8002, autorizado táxi, Pátio, Juliette e Alfa, no posto para o 10, chamar a torre 1-8-6-12, que nega 10-13. Ciente, ajustado 10-13, livre táxi, Pátio, Alfa. Para o ponto de espera, 0-2-18-6, TAM 8002. Navio TAM 3560. Ciente da solicitação do R9, autorizado Sierra Vitor 368 para o R9, com curva esquerda. Sierra Vitor 368, TAM 3560. Controle, o TAM 3560. Solicita voo Sierra Vitor 369. Tio 368, autorizado 3560. Sierra Vitor 368, TAM 3569. o gol 1273, passando 366 na final da 10, visual com o campo. 7, completo, final, Renato, chama agora a torre Salvador no 8.62. 1862, obrigado, até daqui a pouco, boa noite. Não, reportará antes da Juliette, está 3894. 3 no 366, com a pista à vista. Boa noite, no 273, reporte o 372. Tomaremos. É 3, tiver condições autorizadas, voa Serra Vita 366. 2500-3560, voa Serra Vita 366. Autorizado seu táxi, Alfa Juliette 05. Alfa Juliette para o 05, está 3894. Chame agora centro Recife, chama 3325, acompanhe 126, décima 4. 3325, 1264, uma boa noite. Autorizado pouso na pista 1-0, voo 1-2-7-3. Muito obrigado. 3560, forma visual com a pista. Visual, 3560. Sete complete, sinais nave pista 1-0, chantando 8.62. 2-6. Alfa, ponte forte, chamar na torre, 1 no 8, decimal 62, e aqui em Engar, 1 no 0 no 3. Índia Alfa, espera 18-6, com a torre, o gol no 601. Torre Salvador, boa noite, essa 3603, com uma informação de torre. 3603, contato radar, autorizado, chegada a Mari, deixa para o nível 050. 050, passando agora no 63, para 3603. Ali na